noite a todos. Sintam-se todos muito abraçados. Que a energia dessa noite seja muito positiva e que essas bênçãos todas que o João Paulo falou, nós consigamos trazer para as nossas vidas. Bom, agora há pouco alguém estava me perguntando, mas o que é resiliência? Eu disse, bom, a gente vai descobrindo isso à medida que a gente for desenrolando essa palestra. Então, eu vou me atrever a conversar um pouquinho com vocês a respeito das bem-aventuranças, ou sermão da montanha. Mas como eu gosto muito de contar história, vocês já sabem que eu gosto, que já me conhecem, então eu vou contar uma historinha para nós começarmos a nossa palestra. Bom, era uma vez, para aqueles que conhecem, então paciência para ouvi-la mais uma vez. Era uma vez dois vizinhos que eram muito amigos, as famílias eram muito amigas. E eram amigas a tal ponto que eles não tinham nem mesmo divisão de quintal. Eles não tinham muro, não tinham cerca. As crianças eram muito amigas, as esposas eram muito amigas. Os maridos, companheiros de pescaria, a família A se dava muito bem com a família B. E eles eram muito queridos uns dos outros. Um certo dia, uma das famílias resolve que ela vai comprar um bichinho de estimação para as crianças. Coincidentemente, a outra família também resolve isso. Afinal de contas, as crianças já estavam crescidinhas, podiam cuidar dos seus bichinhos. Então, coincidentemente, sem se falarem, ao saírem para a cidade, resolveram comprar um bichinho de estimação. Uma das famílias comprou um cão pastor e a outra família comprou um coelhinho, ambos filhotinhos. Bom, vocês já viram pastor e filhote. Ao chegar em casa, as crianças da família A e da família B foram entusiasmadíssimas contar umas para as outras do seu novo bichinho de estimação. E aí foram todas contentes, cruzando então as casas e se depararam com um cachorro, um pastor e o coelhinho. Os pais, ao ficarem sabendo, ai, ai, ai, agora a nossa amizade pode ficar bastante comprometida. Porque, afinal de contas, o cão é um cão de guarda, é um cão que caça, é um cão bravo. E o coelhinho, um pobrezinho, inocente e indefeso. E aí, e se isso não der certo? Pode abalar nossa amizade. Mas, para surpresa de todos, os dois bichinhos foram criados juntinhos. A casa do cachorro no quintal de uma família, a casinha do coelho no quintal da outra família. Eles brincavam, eles rolavam e eles ficaram muito amigos. De tal maneira que as famílias se despreocuparam com relação aos bichinhos, porque o cão protegia o bichinho. E o coelhinho adorava, rolavam juntos, ficaram muito amiguinhos. E o passar do tempo ia provando que os dois realmente tinham muita amizade, muito bem querer um pelo outro. Bom, muito bem. Um certo dia, a família A foi viajar. Resolveram passar o sábado fora. E simplesmente se foram. A família B ficou em casa. E numa certa altura à noite, eles escutam um barulho estranho na porta. Um barulho muito forte, raspando a porta. A família estava reunida no jantar. Ué, o que será isso? Quando abriram a porta da cozinha, levaram um susto enorme, porque se depararam com o cão pastor, com o coelho na boca, completamente arrebentado, vamos dizer assim, porque o coelho estava molinho, todo sujo, todo cheio de lama, de terra, e a família ficou desesperada. Meu Deus, olha aí o que a gente temia, o que, que nós vamos fazer agora? Nós estamos perdidos. Você matou o coelhinho. E o coelhinho com aquela gotinha de sangue na boquinha, mas pegaram esse cachorro, mas bateram tanto nesse coitadinho desse cachorro, mas bateram, bateram até o cachorrinho sair mancando para a casinha, porque eles ficaram inconformados. Você traiu a amizade do seu amiguinho, você nos enfiou num rolo sem tamanho. O que, que nós vamos falar para eles quando eles chegarem? Agora nós estamos perdidos. Não vai dar certo esse negócio. Comprometeu toda a nossa amizade. Eles ficaram desesperados. Mas o pai e a mãe, já espertos, adultos, disseram para as crianças, não, tem uma solução. Mãe, o que, que nós vamos fazer? Pai, o que nós vamos fazer? Eles vão chegar e aí. bota essa peste para dormir lá na casinha dele, que ele nunca mais entra dentro dessa casa, ainda vai apanhar amanhã cedo também por ter feito isso com o pobre do bichinho. E vamos catar o coelhinho, vamos dar um banho no coelhinho, deixar ele bem branquinho, pega o secador, escova o coelhinho, deixa o coelhinho todo lindo, arruma as patinhas, põe dentro da casinha dele e vamos dormir. Prende o cachorro. E assim fizeram, as crianças empenhadas, pegaram um shampoo, lavaram o coelhinho, deixaram ele branquinho, todo arrumadinho, secaram e colocaram o coelhinho na casinha dele. No dia seguinte de manhã, a família foi tomar café da manhã como se nada tivesse acontecido. E a família que tinha viajado, a dona do coelhinho, estava para chegar. E eles continuaram lá, tranquilos, com o coração assim, né? Temendo que eles descobrissem o que o cachorro tinha feito. Muito bem, de repente estão lá no meio do café da manhã, batem de uma forma muito vigorosa na porta da cozinha. E as crianças realmente da família ao lado, eles adentravam a casa dos amigos pela própria porta da cozinha. E batiam tão vigorosamente em desespero. O pai estava lá, levantou-se da mesa, abriu e falou, ai, ai, ai, todo mundo, hein, olha lá. O que, que aconteceu? O que está acontecendo? Se depararam com a família inteira na porta com o coelho na mão. O que está acontecendo? Nós estamos desesperados. Como assim desesperados? Por que desesperados? Calma, o que, que aconteceu? Oh, pobrezinho do bichinho, aconteceu alguma coisa com o bichinho? As crianças mudas, caladas, né? Aconteceu o que com esse pobre coitadinho? Olha, nós também não estamos entendendo nada, porque não deu nem tempo da gente conversar. Na sexta-feira à noite, o pobre do bichinho se enroscou na cerca de baixo. Eu não sei o que aconteceu, ele acabou se enforcando na própria cerca. Mas antes de viajar, não deu nem tempo de avisar vocês. Enterramos o pobrezinho, porque as crianças ficaram tão chateadas, nós o enterramos profundamente no quintal. E eu não sei o que aconteceu, me aparece o coelho limpo dentro da casa. Isso é um milagre. Você sabe, você viu alguma coisa? E o pai olhou para a esposa, para as crianças. E aí? Na verdade, aquele cachorro estava vindo mostrar para sua família o pobre do amiguinho que ele desesperadamente desenterrou, porque ele não se conformava de ver o bichinho enterrado lá dentro da terra, né? Lá tão profundamente na terra, de uma forma que ele sabia que ele ia perder aquele amigo. Então ele estava inconsolável. E ele veio avisar a família do que tinha acontecido. E na verdade ele foi espancado, julgado, condenado, etc., pela própria família. Muito bem. Então essa história me levou a fazer uma certa reflexão. O que é que a gente faz nos momentos das nossas dificuldades, que não são poucas? Nós enfrentamos dificuldades todos os momentos das nossas vidas. Ou não? Só eu. Só eu, Aguinaldo e meu esposo. Hã? Fonte? Então, nós fazemos o que diante das dificuldades? Nós, muitas vezes, agimos de maneira inesperada. Nós não sabemos exatamente o que fazer, então nós agimos de forma impulsiva. Nós não pensamos para agir. E quando agimos de forma impulsiva, corremos um certo ou um sério risco de agirmos de forma injusta. Então, cometemos injustiças quando nós praticamos esse tipo de atitude impensada. Além de sermos injustos e impulsivos, nós corremos um sério risco de estarmos contaminando terceiros, servindo de modelos muito negativos para as pessoas. Então, imaginem, além de terem agido de uma maneira irreal, vamos chamar de falsa, diante da dificuldade, o que, que aconteceu? Esse pai passou esse modelo para os seus filhos. Olha, você vai lá, minta, foge uma situação para que você escape das suas dificuldades. Esse foi o modelo que os pais da família do cachorro passaram para as suas crianças. E a gente, rotineiramente, a gente passa, é só uma mentirinha. A mentirinha não tem problema, é uma mentirinha inocente. Não existe mentirinha inocente. A mentirinha, de uma maneira ou de outra, ela pode prejudicar alguém. Ela pode prejudicar de alguma forma, por mais inocente que ela pareça. Então, a gente, além de tudo, ainda passa uma, vamos dizer assim, uma imagem muito negativa para as pessoas. Bom, então, o que, que acontece? A gente, pensando nessa questão de como que a gente age diante das dificuldades, a gente pode refletir qual é um código de conduta moral que, vamos dizer, que é extremamente importante, deixado por Jesus e que contém um norte, é um norteador da nossa conduta e que nos leva, ou que está, vamos dizer assim, está para nós refletirmos e nos conduzir à própria felicidade. O próprio Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. O que é um bem-aventurado? É um indivíduo feliz, na concepção real e essencial da palavra felicidade. Então, bem-aventurado aquele que chora, feliz daquele que chora. Segundo Gandhi, a frase textual de Gandhi é: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Para vocês verem a importância das bem-aventuranças. Bom, e a partir daí, do que a gente pode tirar de lição, e nós vamos falar sobre elas e vamos falar da resiliência, né? Ou de como que nós nos comportamos diante dos nossos momentos de dificuldade. Então, as bem-aventuranças a gente pode encontrar no Evangelho de Mateus, de 3 a 12, que Jesus ensina, além de uma forma de nos conduzir à felicidade, de uma maneira mais, uma visão um pouquinho mais de olhos de ver, nós conseguimos observar que Jesus também fala de um processo evolutivo do homem em direção a essa felicidade. E quando nós olhamos de uma maneira muito simplista, ou de uma maneira com olhos que não veem tudo, a gente parece que as bem-aventuranças têm um convite, de uma certa forma, a um comodismo. Mas a verdade não é isso. Aqui nós já falamos as decisões, os julgamentos, as injustiças e os nossos modelos, né? Então, na verdade, são ensinamentos, né? São, na verdade, 8 ensinamentos propriamente, porque o 9 e 10 falam de todas as bem-aventuranças relacionadas àqueles que fazem da doutrina cristã, do nome do Pai, algo de essencial em suas vidas e que levam isso de maneira coerente e passam para os seus irmãos. Então, bem-aventurados aqueles também que falam em nome do Pai e que divulgam a sua doutrina, os seus ensinamentos. E as bem-aventuranças são difíceis, nós vamos vê-las, elas são difíceis de serem executadas. E não é uma questão apenas de executá-las dentro do centro ou executá-las apenas dentro da nossa casa. Elas podem ser exercitadas em qualquer lugar por onde nós passemos, mas nem sempre são fáceis de serem executadas. Além disso, para nós conquistarmos todas elas, muitas vezes nós vamos demorar muitas vidas, porque passamos por experiências diferentes de acordo com a nossa reencarnação e na medida que as experiências forem necessárias, sempre considerando o plantio e a colheita. Bom, a primeira delas, Jesus se refere: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas podem confundir um pouquinho pobre de espírito com aquela pessoa que é pobre do ponto de vista material. Então, aquela pessoa humilde, mas humilde porque é pobre do ponto de vista material. E não é isso. Então, são pobres de espíritos os que reconhecem as suas fraquezas e estão constantemente buscando o seu aperfeiçoamento. As pessoas que sabem muito pouco, que sabem que precisam aprender muito, sempre. Esses são os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele que cruza o braço, senta no canto e chora, e chora, e chora. Em termos, não há nenhum tipo de sofrimento, não há nenhuma injustiça, não há nenhuma atitude negativa que aconteça na nossa vida que não tenha uma causa. De alguma forma, elas acontecem para que nós aprendamos, nunca de maneira punitiva. Então, se hoje eu estou passando por uma situação muito difícil, existe uma causa, da qual nem sempre eu tenho consciência. Porque nós temos o véu do esquecimento do passado, que é uma bênção, segundo o Evangelho. Então, se nós temos uma dificuldade de relacionamento, nós muitas vezes encontramos dentro da nossa casa, com aquele com o qual nós, nos relacionamos, de repente ele foi um inimigo nosso, alguém que nós, infelizmente, pudemos ter sido injustos ou cometemos de alguma forma alguma ação indevida, inadequada. Esse indivíduo reencarna com a gente. E como, vamos supor, um laço de pai com filho, de mãe com filho, entre irmãos, essa desavença ela tem que ser resgatada, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser exterminada. Às vezes nós reencarnamos com pessoas que não são muito afins conosco e vamos melhorar isso. Em situações de dificuldade, porque não aproveitamos situações anteriores que a vida nos abençoou, eu sempre brinco e digo, se você der um carro, uma Ferrari para o seu filho e ele for fazer cavalo de pau, jogar no poste e ultrapassar e bater o seu carro, riscá-lo, e a hora que ele arrebentar o carro, você vai dizer para ele, vem cá, filhinho, vem cá que papai vai te dar outra. Agora você quer uma preta ou uma amarela? Porque a primeira Ferrari era vermelha. Claro que não. Como pais, nós sempre dizemos, bom, se você não valorizou aquele que eu te dei agora, eu vou tirar. Porque você não está fazendo por merecer. Então vamos ver, vou merecer de novo, depois você vai ter de novo aquele bem. Se nós, como pais da terra, sabemos que isso é importante para o aprendizado, muitas vezes nós não reconhecemos que o nosso Pai Celestial, para ensinar-nos, né, algumas coisas muito preciosas, faz com que nós soframos a falta de alguma coisa ou tenhamos um relacionamento difícil, porque não valorizamos uma vida anterior. E, na verdade, tudo isso está vinculado às nossas expiações e às nossas provas, porque nós estamos num planeta com essa finalidade de aprendizado. Aliás, nós aprendemos constantemente, mas aqui é um lugar que a gente aprende, às vezes, um pouquinho na marra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é aquele que condena a violência. Por que que eu tenho que resolver com violência uma coisa que eu posso resolver de outra forma? Quando eu tento resolver de uma outra forma, por exemplo, quando eu bato numa criança, quando eu xingo alguém, quando eu crio um clima de agressão em qualquer lugar que eu esteja, isso significa apenas uma coisa. Eu sou incompetente para estabelecer uma relação, um diálogo, uma relação boa de comunicação com aquele indivíduo que está na minha frente, e essa minha incompetência me leva a cometer aquelas ações inadequadas, aquelas ações que não devem ser cometidas. Então, eu passo um atestado, quando eu tento resolver alguma coisa com violência, eu passo um atestado de incompetência na resolução das minhas dificuldades com o outro. Então, Jesus nos alertou muito para que nós sejamos mansos. São pessoas pacíficas e que procuram sempre a paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É muito interessante quando, às vezes, a gente vê uma situação de injustiça acontecendo, às vezes, na nossa frente, e as pessoas dizem, ah, não vou me meter, não. Vou me meter, não, porque depois Deus dá um jeito nisso. Não, depois sobra para mim. Né? Na verdade, a gente tem que, entre aspas, se meter, sim, à medida que a nossa ação puder trazer um benefício. Né, pacificando, dizendo, olha, não haja assim ao teu irmão, não faça isso, está sendo injusto, você não está considerando determinadas coisas. Então, quando a gente pode ajudar, a gente não deve se abster de ajudar, principalmente quando estão cometendo, próximos ou um pouquinho mais distantes da gente, ações injustas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Eu me colocar no lugar do outro, né? Como é que é? Será? Como será ter uma doença que pode a todo momento estar me convidando para o desencarne? Como será ter uma doença crônica, portanto, que me coloca na berlinda, ou seja, me confere risco de morte? Quando a gente fala em pessoas, fulano está com câncer, fulano está com AIDS, fulano está com isso ou com aquilo, está com uma cirrose e tal. Será que a gente consegue interiorizar a dor do fulano de estar nessa condição? Será que a gente consegue se colocar no lugar daquele que bate lá na porta e pede por um prato de comida, ou às vezes por um real, ou dois, ou três, ou um dinheiro que você possa oferecer? O que, que a gente faz às vezes? Não, a gente não se coloca no lugar do outro. A gente julga o outro primeiro. Se ele tem uma boa cara, é uma moça ou é uma criança, a gente pode até ter dó. Se ele é um homem adulto, a gente já pode julgá-lo e dizer, olha aí, não vai trabalhar, ainda tem coragem de vir na porta. Esse mundo não tem jeito, está cheio de desocupados. Quantos a gente atende aqui que tem problemas seríssimos de saúde, moram debaixo da ponte, procuram desesperadamente por emprego e não conseguem? Entre aqueles que são dessa forma, existem sim aqueles que podem estar abusando da sua boa fé, da sua boa vontade. Ei, mas é para fazer o bem sem olhar a quem. Se coloque no lugar dele, na frente de quantos portões você teria coragem de bater para pedir um pedaço de pão. Quantas vezes você, ou quantos dias você aguentaria ficar sem tomar banho, da forma que eles ficam, porque não tem acesso ao seu banheiro confortável. Então, a gente tem que refletir muito isso. Acima de tudo, suportar. Ser misericordioso também é suportar os defeitos alheios. E não fazer dessa questão do defeito, ou seja, eu tenho que suportar, mas não é só isso. É sem ficar irritado, sem querer me vingar, sem ter ódio no coração e assim por diante. Porque às vezes a gente faz o bem esperando alguma coisa em troca. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É, dá a impressão que coração puro é só de criança. Não, coração puro é quando a gente coloca dentro dele, na verdade, dentro da nossa cabecinha, né, no nosso espírito, apenas bons pensamentos e boas intenções. Porque a partir de bons pensamentos e boas intenções, a gente tem boas ações. Então a gente acaba criando um vício. Não tem sempre aquela brincadeirinha que a gente fala? Se malandro soubesse o tanto que é bom ser bom, ia ser bom só de malandragem. Né? E é isso mesmo. É a gente tentar buscar virtudes, porque onde tem um bom pensamento, dificilmente um mau pensamento habita. E se ele vem, porque o danadinho vem mesmo, se a gente batalhar para mandá-lo embora, é isso que vai acontecer se ele vai embora. Porque eu vou colocar um bom pensamento naquele lugar. Mas a gente, às vezes, é mais danadinho que o pensamento, porque o pensamento traz um certo prazerzinho. E a gente pode se comprazer, ou seja, ter prazer, de alguma forma, naquele tipo de pensamento que pode levar a um tipo de ação. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vigiai e orai para não cair em tentação. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, aqueles que realmente levam a paz. Mas não tem jeito de eu pacificar, não tem jeito de eu pregar para as pessoas, para elas serem mais tranquilas, mais calmas, se eu não for assim. Então eu tenho que pacificar primeiro a mim mesmo. Como é que eu reajo diante das dificuldades, diante das ofensas? Como é que eu reajo quando pegam exatamente naquele meu pontinho do calcanhar? Então não adianta eu querer levar a paz, porque isso vai levar vai ser levado de uma maneira falsa. É importante que eu tenha paz, porque todas as minhas ações vão ser nesse sentido, de apaziguar. E o trabalho de aquisição dessa paz interior, ele é árduo e nem sempre ele é conseguido numa vida ou com uma única oportunidade. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus refere-se aos idealistas que ousam enfrentar as limitações e os preconceitos das suas épocas. É muito interessante porque às vezes eu vejo algumas pessoas se referindo assim: aquele povo todo é louco, só protesta. Quantas coisas nós adquirimos hoje, como por exemplo a nossa liberdade, algumas leis que garantem a igualdade de direitos de todas as etnias, independente do gênero, masculino, feminino, da opção de vida, da opção sexual. Quantas leis hoje promovem o respeito, promovem o direito das pessoas graças a protestos. Aqueles que realmente viam injustiça em algumas ações, viam separações entre as pessoas e lutaram muito, muito. Justamente aqueles que a gente às vezes aponta e fala assim, ih, deixa para lá, esse povo só reclama, fica fazendo abaixo-assinado, fica correndo a coisa fora da questão da política, eu não me meto com política, política eu estou fora. Não tem jeito de estar fora de política, porque política não é uma questão apenas de voto, não é uma questão apenas do indivíduo que está lá para ser vereador, prefeito ou que seja. Política é o que a gente faz no dia a dia. Aliás, foi muito interessante nessas eleições que eles entrevistaram uma mulher, uma senhorinha, que é a avó de um monte de netos e todos vivem na casa dela com ela e tem filhos. E essa senhorinha foi muito interessante porque o repórter falou assim, mas a senhora se envolve com política? Ela disse, meu filho, daquela forma bem caboclinha, né? Meu filho, mas escuta, eu administro essa casa desse tamanho onde comem mais de 10 pessoas, tenho que vestir, tenho que calçar, ganha salário mínimo, você acha que eu não faço política, meu filho? Eu faço política o dia inteiro. E essa é uma excelente política. Então não tem jeito da gente viver sem fazer política. A gente tem que tomar cuidado para não confundir os termos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados são aqueles que sofreram para elevar bem alto o nome de Jesus Cristo, os que tudo fizeram para que a doutrina cristã se implantasse na face da terra. Nós pegamos o bonde andando, a gente, ó, trabalhador de última hora, estamos aproveitando de um trabalho que já tem sido feito, ó, por sobre a terra. Nós temos que fazer jus e batermos no peito e dizer, olha, sou filho de Deus, irmão de Jesus. Posso qualquer coisa, sei que posso, porque estou com o pai, estou com o meu irmão maior e vou tentar seguir os seus ensinamentos. Então é uma sensação muito boa quando a gente abraça isso, vive isso, interiora isso. É muito bom, mas a gente consegue. Às vezes as pessoas, qual a sua religião? Eu sou daquela região lá. Ah, tá, porque também se não for daquela região lá, as outras não devem, eu também acho, tal. Aí o sujeito sai e fala, eu vou lá falar que eu sou da religião B, né, que prega isso, aquilo, eu não vou discutir religião. Não, não precisa discutir religião. Eu sou da religião tal. Ah, você é? Sou. Mas você não acha? Não, meu irmão, não tem o que achar. Você acredita em Deus, está tudo bem na sua vida, está precisando de ajuda, quer de alguma forma minha colaboração para alguma nova empreitada? É isso que importa. Jesus colocou nome na sua doutrina? Ele disse, olha, seja isso, seja aquilo, seja aquele outro. Não, isso é fruto todo de uma questão atávica que vem vindo e de novas informações que a gente recebe do plano espiritual. Mas, de qualquer forma, nós não temos que ficar preocupados com os nomes que nós damos. Nós temos que preocupar se estamos seguindo à risca, ou pelo menos tentando seguir, a questão de amar o próximo, como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Isso é o fundamental. O rótulo é secundário. Bom, então se a gente olhar as bem-aventuranças, olha, bem-aventurados os que choram. A interpretação é que você chora, sim, muitas vezes na vida, porque você tem dificuldades. Dificuldades que nunca são injustas. Dificuldades que você tem que ultrapassar, porque de alguma forma plantou algo inadequado, de maneira que precisa aprender o mais adequado. E por isso você sofre. Bom, então você chora que assim você ganha o paraíso. Sofrimento é bom e é necessário para atingir o paraíso. Então, se eu tenho fome e sede de justiça, se eu choro, se eu tento isso, é que eu sou um coitado, eu já ganhei o céu. É uma passagem direta para o paraíso. Numa visão muito conformista, poderia se pensar nisso. Eu tenho mais é que sofrer. Isso na psicologia pode ser chamado de síndrome da dependência psíquica, né, doutora Jussara? Mas vamos propor uma ação diferente, ou uma visão diferente, uma visão mais transformadora. Bom, sofrimento é uma coisa que faz a gente pensar, não faz? Porque eu sofro, eu estou experimentando algo diferente. Quando está tudo bom, a gente, vamos confessar para valer, todo orador, ou pelo menos 90% dos oradores que vêm aqui falam isso. Quando está tudo bom, a gente lembra com a mesma intensidade da prece, de Jesus, de Deus, de ajudar o próximo, de fazer caridade no Natal. Aliás, no Natal a gente até lembra, né? Que pena que a gente às vezes só lembra no Natal. Pode vir aqui no centro que tem o ano inteiro. Né? Vocês viram o convite do doutor Aguinaldo para nós trabalharmos juntos. E aí, como é que fica essa questão? A gente lembra mesmo? O que o sofrimento faz? Vai, meu filho, vamos. Já que você não quer ir pelo bem, vamos sofrendo um pouquinho, que aí a água bate no bumbum, a gente tem que aprender a nadar, não é assim? Então, de acordo com a necessidade, a gente vai aprendendo. E além do que, meu filho, olha lá, ó, tá vendo? Você plantou ali, plantou abobrinha. Agora quer tomar suco de morango? Não vai ter jeito. Vamos, aliás, obrigado pelo suco de morango. Não vai ter jeito. Então, o que vai acontecendo? A vida vai nos impulsionando de uma forma, vamos dizer assim, não muito gostosa, a nós nos atentarmos para algumas coisas que no bem bom a gente não se atenta. Bom, então eu tenho uma experiência, e essa experiência, o que a gente fala da pessoa quando ela tem mais idade? Que ela é mais experiente, porque a sabedoria ou o conhecimento vem da experimentação de situações, de coisas diferentes. Bom, quando eu passo por determinada experiência, eu penso, eu reflito, o que eu vou fazer para sair dessa? Claro que eu também posso cruzar os braços e ficar chorando lá no cantinho. Mas, dentro do meu tempo, eu posso até cruzar o braço numa vida, na seguinte eu não vou conseguir cruzar mais, porque às vezes esse sofrimento vai pegar em pontos nevrálgicos, como por exemplo num filho meu, e eu tenho que fazer alguma coisa. Ou às vezes por mim mesmo, e assim por diante. Isso vai provocando em mim uma situação transformadora, que é a mudança. Eu vou aos pouquinhos, um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, mudando. Me transformando. Me reformando. Bom, então, eu posso pensar, bom, Agnes, mas é difícil, né? Complicado, porque é assim, de uma hora para outra, vou de repente seguir todas as bem-aventuranças. Não, não é assim que funciona. Existe uma leizinha que eu posso chamar de uma leizinha da psicologia, interpretada assim em algumas obras, que diz que eu só sou capaz de reconhecer no outro aquilo que eu conheço em mim. Isso pega no calcanhar da gente, né? Afinal de contas, isso significa que quando eu digo, ai, que metida, né? Eu estou reconhecendo uma qualidade minha, porque na verdade não é bem qualidade, mas porque eu estou vislumbrando ali uma atitude que eu teria na mesma situação, o que eu já vivenciei, etc. Eu acho que a intenção dele não é essa, a intenção é de prejudicar. Talvez porque na minha concepção, diante daquela situação, a minha vontade, meu desejo seria de prejudicar. Ou essa seria a minha atitude. Então, eu estou transferindo para o outro uma característica aqui, ó. Tá aqui. A gente tem que tomar um cuidado para pensar e para abrir a boca, então. Maior ainda. Eu, por exemplo, abro a boca demais. Tem que tomar muito cuidado. Bom, então, como é que eu posso, né, identificar sofrimento, abandono, injustiça, violência, se isso não faz parte da minha vida? Bem-aventurados os que choram. Gente, eu tenho... De repente, eu choro pouco, a vida está boa, ó, a comida está legal, minha vida está razoável, está dando para levar, estou empregado, meus filhos estão com saúde, nós estamos com saúde lá em casa, se não estamos, mas está tudo equilibrado, ah, não choro tanto assim, eu também não sou abandonado. Injustiça, ah, a primeira que fizer comigo já entrei com processo, tem essa de injustiça comigo. Como é que eu vou alcançar a dimensão, a essência das palavras do Cristo no Sermão da Montanha? Como é que eu vou olhar? Deve ser porque eu já passei por tudo isso, já evoluí, já estou assim, estourando a boca do balão, já estou perfeita. Ah, já não cometo injustiça, nem preciso chorar mais, porque já me compraram, sou misericordioso, pacificador e assim por diante. Será, então, que é essa a alternativa? Não, é claro que a vida, ou à medida que nós vamos vivendo vidas diferentes, nós vamos ter oportunidades diferentes para realmente provarmos ou mesmo esfiarmos situações difíceis. E a vida, ela é tão maleável e ela é tão bondosa com a gente. A vida, nós só estamos falando, lógico, da dinâmica e das leis que regem a nossa vida eterna. Então, ela é tão boazinha que ela permite que, numa encarnação, você experimente algo e aprenda com aquilo. uma outra oportunidade, e assim por diante. Nossa, mas eu passo fome, eu sou humilhado, eu choro, eu sou injustiçado, e etc. Bom, mas então você pode cruzar os braços e saber que na semana que vem, ou quando você desencarnar, você já ganhou o paraíso? Não, não é assim. Como é que eu posso alcançar a dimensão desses ensinamentos se eu não vivo, então, isso? Eu vou ficar esperando todas as vidas virem? Não. Tem uma visão diferente, essa visão nova, que diz que é dando que se recebe. Eu posso contatar o sofrimento experimentando. Pode acontecer comigo. Ou compartilhando do sofrimento do outro. Eu posso refletir sobre a minha vida ouvindo o outro, observando realmente, sem julgar, a vida dele. Eu descubro que eu posso ajudar resgatando as forças do outro, valorizando seus esforços, levando a esperança e ressignificando a vida dele. Muito bem. Se eu posso fazer isso, eu posso contatar o sofrimento do outro, então, o que as bem-aventuranças falam? Que eu sou consolado, sim, mas não é quando eu fico chorando lá no canto. Quando eu vou lá e consolo quem está chorando. Ao mesmo tempo, eu estou sendo até misericordioso, porque eu estou me colocando no lugar do outro. O meu ouvido está ouvindo o outro. Eu estou vivenciando, mesmo de uma maneira indireta, a dor do outro. Então, eu vou ser consolado. Eu vou parar de chorar, sabe por quê? Porque muitas vezes o meu choro não faz sentido. É um choro do meu próprio umbigo, porque a minha visão estava centrada aqui, ó. Quando eu levanto a cabeça, eu vou vislumbrar um horizonte que tem pedra, que tem barro, que tem percalço. Mas tem céu, tem passarinho, tem nuvem, tem brilho no céu e eu não estou sozinho. Tem gente por perto. Eu sou saciado quando eu sou justo e quando eu colaboro com a justiça. Porque quando eu vejo um irmão meu que está sendo injustiçado, à medida que ele conquistar uma oportunidade de justiça, se eu fiz parte dessa conquista, isso me faz muito bem. Eu sou saciado da minha fome, da minha sede de justiça. Eu não preciso sofrer uma injustiça violenta. Basta eu vivenciar isso com quem sofre uma injustiça. Eu me engajar em alguma coisa que ajude alguém a conquistar a justiça, seus direitos. Eu sou sábio? Como? Quando eu vivo 300 mil vidas? Não, eu posso me empenhar. Quando eu educo, quando eu ensino e eu conheço a realidade da vida, a minha e do outro, eu me torno uma pessoa sábia. Eu preciso experimentar tudo para conhecer? Não. Se eu observar a experiência do outro, abrir o meu ouvidinho, ver o que deu certo, o que não deu certo, no que eu posso ajudar, como é que vai terminar, aí eu começo a adquirir conhecimento, sabedoria. Como é que eu tenho paz? Quando eu aprendo a promover a paz. Eu não vou adquirir paz pedindo, ó Senhor, se ter paz, ó Senhor, se ter paz, ó Senhor, se ter paz. Não. Mas se eu tentar viver em paz, fazendo com que ao meu redor as pessoas tenham paz, se eu promover a paz, eu vou ter paz interior. Eu vou ser pacífico, eu vou ser manso. Então, para adquirir ou para atingir as bem-aventuranças, na visão conformista eu vou sofrer. Na visão renovadora, eu vou à luta. Quando eu reconheço e valorizo as necessidades do outro como algo que eu posso interferir, e lógico, de maneira positiva, eu reconheço que eu coexisto. Caim, onde está teu irmão? O que Caim tinha feito com Abel? Por quê? Porque Abel era uma ameaça. O outro não é mais o causador do meu sofrimento, nem a ameaça do meu existir. O outro é parte da minha existência. Eu coexisto. Eu não existo sem você. Muito bem. Então, eu percebo o valor da convivência respeitosa com as diferenças. Puxa, isso é mesmo, né? Porque eu vou lá na diferença. Eu vivo a diferença. Mesmo de maneira indireta. Eu estou indo lá onde as pessoas muitas vezes são discriminadas. Eu estou vendo que elas não são respeitadas. E o que está por trás de tudo isso? Eu reflito, eu começo a me transformar. Eu vejo o meu irmão, vejo a vida de uma maneira diferente. Eu consigo conviver melhor. Eu começo a ficar mais em paz, eu vou vendo que eu posso não arrumar um monte de encrenca quando eu promovo um pouquinho de paz. Porque eu vivo, às vezes, uma situação, um grupo de ajuda a quem é violentado ou é agredido. E eu começo a ver a vida de uma maneira diferente. Eu reconheço a importância das ações solidárias. De repente, fazer caridade vira igual comer e coçar. É só começar. Começa a ficar interessante. Começa a ficar bom. Começa a ficar prazeroso. E aí começa a ser essencial na minha vida. Bom, aí eu aprendo a perdoar. Ei, trenzinho difícil, né? Trenzinho, desculpa, tá? Não sou de Minas, mas ele mexe, eu tô falando que é o trem, tá difícil. Mas, enfim, é difícil, né? O tal do perdão. Perdão, ah, eu esqueci. Mas também se o trem passar em cima, melhor ainda. Né? Não, eu esqueci. Mas você viu o que, que aconteceu? Bem feito, olha lá o que, que ela fez pra mim. Tá vendo? Eu esqueci, não tenho nada a ver com isso. Mas a vida foi lá e, ó, fez direitinho o que ela precisava ter. Né? Isso é perdoar. Perdoar é mais ou menos, alguns dizem, né? É quando eu não vivo aquela mesma emoção à medida que eu relembro aquele fato. Então eu lembro de uma atitude, às vezes, que eu considero inadequada comigo, e não me vem raiva, não me vem ódio, não me vem um sentimento ruim que aquela atitude me proporcionou na época. Eu lembro, porque é impossível esquecer uma coisa que nós experimentamos na vida, principalmente se for uma coisa difícil, né, de ultrapassar. Mas olha essa frase, ela mexe muito comigo. Eu te perdoo, porque eu descobri que você não poderia corresponder às minhas expectativas. Por você não poder ser o sujeito da projeção das minhas carências e das minhas fantasias. Ora, mas você, como você fez isso comigo? Jamais você poderia ter feito. Não, mas o indivíduo é falível, porque você também é. Você pode até não conviver com a atitude dele. Agora, dizer que não perdoa é porque você projetou expectativas irreais, muitas vezes, por sobre as pessoas. Eu não te perdoo porque você não me fez feliz conforme você me prometeu no nosso noivado. E quem disse para você que você passou um atestado, aliás, um compromisso, assinou um compromisso que o sujeito era responsável pela sua felicidade? Só você é responsável pela sua felicidade. Eu construo um mundo melhor, onde todos tenham vida e vida em abundância. Então, essa visão vale a pena. O que eu consigo, então, tirar desses ensinamentos, dessa visão diferente das bem-aventuranças? Eu vou chegar lá. Sofrimento, problema, uma dor, uma dificuldade, pode se transformar em superação. Conhecimento, solução. Tem uma grande amiga, a Jussara, que diz, onde tem problema, mora a solução. E realmente isso é verdade. Eu pude experimentar isso e fui observando que isso é verdade. Se tem problema, não se aflija. Exatamente ali mora a solução desse problema. Se você pensar, se você refletir, você vai encontrar. Mas para isso, para encontrar, muitas vezes há necessidade de transformar. Coisas que às vezes, ou uma coisa que às vezes a gente não está muito disposto a fazer. A gente prefere cruzar o bracinho e chorar, e chorar, e chorar. Porque afinal de contas a gente fica com dó da gente mesmo e quer que todo mundo tenha dó da gente mesmo. Porque às vezes até tendo dó de mim me dá um pouco de atenção, o meu problema é a atenção, né? Então eu manipulo pela minha dor, porque se essa dor for embora, talvez eu não tenha mais atenção das pessoas. E vale a pena? Não, nós já vimos que não. Bom, isso significa que as bem-aventuranças nos convidam à resiliência. O que que é ser resiliente? É muito diferente de nós enfrentarmos uma dificuldade. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, a gente pode enfrentar chorando, se sentindo o pior do mundo, o injustiçado por Deus e assim por diante. Isso é um enfrentamento, não é? Enfrentar significa realmente estar de frente, não se esconder daquela dificuldade. Eu vou enfrentar a minha dificuldade. Tá, mas eu posso enfrentar aquela dificuldade com violência. Alguém foi injusto comigo, eu vou lá e dou na cara dele. Enfrentei a dificuldade. Não. O resiliente faz diferente. Faz exatamente aquilo que a gente estava conversando até agora. A resiliência é a capacidade que você tem de tirar pontos positivos de coisas negativas. De você se transformar para melhor a partir do problema. De você tirar de uma dificuldade a solução. De você se transformar realmente para melhor. Esse é o resiliente. Eu posso, com perdão do termo, mas eu posso estar num mar de porcarias. Eu posso decidir ficar nadando na porcaria. Eu posso pegar a porcariazinha e fazer adubo pro meu jardim e ter flores maravilhosas. Mesmo a porcaria estando ali. É uma opção minha, ficar nadando na porcaria ou adubar o meu jardim com ela. Então, as bem-aventuranças, quem que elas são no fundo? Já que eu não posso viver sofrimento, dor, violência, etc. Às vezes até posso estar vivendo isso numa encarnação. Mas, ô meu amigo, quer conquistar um pouquinho a felicidade? Ou seja, bem-aventurado, feliz aquele. Quer conquistar a felicidade mais rápido? As bem-aventuranças são um convite à prática da caridade. Que leva à felicidade. O que é ser feliz? Você quer ser feliz? Ah, ser feliz é ficar, nossa, ganhar um carro, pagar as contas, não. Porque todo mundo, se pagasse o carro, as contas, viajasse, tivesse um iate, uma mansão, viajasse todo ano, tivesse filho lindo, saúde, etc. Todo mundo nessas condições seria feliz. E não são. Infelizmente, não são. São, aliás, muitas vezes pouco agradecidos ao Pai pela oportunidade de estar adquirindo algumas bênçãos nessa encarnação. Então, do que a gente viu, o que, que é? Você quer ser feliz? O que, que você tem que fazer? Sair de si mesmo. Olhar um pouquinho para o outro. Ah, mas não tem tempo, né? Dá tempo? Ah, não dá tempo, não tem tempo. Ah, você não tem tempo? O que, que você está fazendo com o seu tempo? Aí tem essa frase de Shakespeare que é muito interessante. O tempo, ele é muito lento para o que esperam, muito rápido para aqueles que têm medo, muito longo para aqueles que ficam lamentando e muito curto para quem está festejando. Mas para os que amam, o tempo é a eternidade. Por isso que quando a gente ama, e esse amor é aquele amor mesmo, né? Aquele amor que não é um amor condicionado, é um amor pregado pelo Cristo, amor pregado por Gandhi, por Buda, pregado por Kardec, pregado por os espíritos diuturnamente. Esse amor que o Chico tantas vezes escreveu sobre ele, esse é o grande amor que não nos dá medo do desencarne. Porque quem ama vê o tempo como realmente eternidade. Então, talvez valha a pena a gente começar a olhar as coisas com uma visão um pouquinho mais renovadora, porque esse sujeito não passou por aqui à toa. Muita paz.